2, cheque o trem, livre pouso 1 no 0, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro 1 no 0 no 7. 1 no 0 no 7, trem baixa travado, azul 4062. É, livre pouso? Afirmo, livre pouso. Gente, azul 4062. Juliette, eu vou 643. Táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, vou 643. Azul 4062, solo 53, livre direita, táxi nessa frequência via alfa, partente da Juliette. Na sua frequência, livre táxi via alfa, reportará antes da Juliette, azul 4062. Com 8-9 a bordo, 3 horas e 48, eu tô indo com o fim. 289 a bordo, altímetro 1 no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Índia Alfa, repórter pronto, Xené 6201. Quatro, quatro, quatro, quatro. 344 na sua escuta. Pensando em algum vetor para perder a altitude aí, tô percebendo que tá cruzando 130 agora. Tá ciente. Tá autorizado, tem condições de prosseguir. Ok, tá autorizado. Você que tá 2000, repassa no lock. Portando no lock, 5244. Aproximando a Juliette, visual com a Avianca, 4062. Gente, após o Chanel, táxi via Juliette, portão número 8. Após o Chanel, livre táxi, portão 8, azul 4062. Próximo do ponto de espera, pronto, Chanel 6201. 6201 na linha decola da 10, vento 10 graus com meia dúzia de massa. A linha e decola, Xené 6201. Estando localizador. Tem a 10 à vista, já vai interceptar a rampa do glide, o Golfo no 606. 606, completou o ILS, reduz a aproximação toda, na noite pessoal 6. 186, vento, 606. Salvador, boa noite. Bom, 606. Está estabilizando agora no ILS. Está 10 e está baixado travado. Boa noite, Golno 606. Vento 10 graus com 7 nós. Altímetro 10 no 7. Aguarde pista livre. Na sua escuta, aguardando 606. Copiou as informações. No 606, livre pouso na 10, vento agora 10 graus com 8 nós. Gente, livre pouso na 10, bom 606. Chanel 6201, decolado 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6201, decolou na sua escuta. Boa noite, Oxenair 6201, contato radar, Sucal 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, solicita voo direto Leda, tá presente? Autorizado. Autorizado, Oxenair 6201, grato. Autorizado o procedimento para o 5344. Autorizado, ele é X-Ray. Boa noite, 1896, identifique, vai descer via chegada Mari para 2000 pés, 1017 o ajuste. 5344, chame Torre no 9316. Torre 108-65344. Torre 5344, final, torno 0, baixo retrovão. 5344, aguarde pista livre. Aguardando. Torno 606, solo 02, livre direita, táxi na frequência via Alfa, repartente para Juliette. Livre direita, na sua escuta via Alfa, repartirá na Juliette, Golo 606. Aproximação, mantenha a chegada. Tenente, 391, desce para 461. Quatro, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 7. Livre pouso 5344 no 0 no 7. Da 3152350 para Maceió. 152, autorizado Maceió, no nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5411, coteja. Autorizado 330 para Maceió, Upper Whisky 58, Puca, Aracaju. Decola da 1-0 com curva esquerda, 128, o controle 5411, o transponder, 3152. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamada para posicionamento, 3152. Salvador, o voo 1805 tem instruções para o táxi, tem 127 a bordo, 127 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. O voo 606 se aproximando da Juliette. 606, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette 5, o voo 606. 1805, ciente, 127 a bordo, altímetro 1-0 no 7. Táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. 1017, Índia e Alfa, no ponto de espera, reportará 1805. 35344, sola 06, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, reparte antes da Juliette. Direita, táxi na frequência, reportará antes da Juliette. 5344. Xaner 6201, chame Centro Recife, frequência 251. 251, uma boa noite. Boa. 5, a linha de cola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós. Preciso 344, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 344. Boa noite, 05, decolado aos 1-0, controle 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar 1-8-0. Ô, controle Salvador, voo 1-8-0-5. Boa noite, 1-8-0-5, contato radar, subou 370, saída Puka. Puka, 1-8-0-5. Sojo, 3152 para push estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 3152. 9 desce para 2000 pés. 2038, 9 desce. Estabilizado aí, LS, gol 1896. 1896, chame Torre, na noite, eles falam meia, boa noite. 1886, grato, boa noite. São 3891, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado LS X-Ray, informe estabilizado, 3891 da terra. Fato. Boa noite, gol 1896, reporte externo. Confirma, reportar em qual posição, senhor? Reporte externo. No externo, ciente. Solo, Otan 3152 para o táxi. 105 a bordo, alternando Natal, 2 horas de autonomia. 7105 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportar pronto, ponto espera. 3152. Externo, gol 1896. 1896, livre pouso na 10, vento 120 graus com 79, altímetro 10 no 7. Tá livre pouso, a pista 10, ajustado 10, 17, obrigado. Chame Recife em 12685, boa noite. 1905, vai chamar Recife em 12685. Solo 17, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre direita, táxi via Alfa, mantém sua frequência, reporta antes da Juliette no 896. Caso, boa noite. Muito boa noite, Salvador. É o 3891. Tá uma milha para o marcador externo, trem de pouso baixado, checado. Boa noite, tá 3891, no vento 120 graus com 8 nós, altímetro 1097, livre pouso 90. Net 1097, livre pouso 190, 3891. Tá 3152, pode esperar a próxima. Não tenho ponto de espera.